coração pra pensar apaixonado. Todo dia ao amanhecer, quando mais tento te esquecer, mas eu lembro. Não tem jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito. Não tem jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar desse jeito. Eu te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração e eu aceito. De que jeito? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Oh. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Você está grudado.